Príncipe Negro Retro, a verdadeira lenda viva das aparelhagens, o primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Chegando desse jeitinho assim, ó. E bora! DJ Edielson. DJ Edielson. Depois nosso parceiro rebelde, chega os irmãos Edilson de El. Quem fui encontrar com meu bem? Edielson. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou, tão doce, tão bela pra ser meu amor. A onda agora é Rito! Ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever. Meu parceiro amarelo, o homem do caqueado já tá com a gente. E aí? O tempo passou. Amante e amigo, e os finais de semana ela fica comigo. Bora, meu parceiro Tubarão! E a primeira dama aqui com a gente. Ela casou porque de tudo. Meu amigo Réu, também está aqui com a gente. Obrigado, Réu, pelo carinho, meu irmão. Casa e dinheiro. E ela? E ela quer bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. É Príncipe Negro Retro, mudando todos os conceitos. Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Meu amigo João Pop Red tá com a gente. Quando acontecer, empresário Maxi e a sua esposa Kelly aqui com a gente. Obrigado, Max. Quero a vida normal. Meu amigo legal, Edielson. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. Meu parceiro Kleber, lá do Siqueirão, tá aqui com a gente. Obrigado, Kleber. Isso é considerado. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida. E a patroa Pita! E o patrão Valdo aqui com a gente. Obrigado, Vado, Valdo. Curtindo o retorno, obrigado, Valdo. Meu bem, eu te amo. E eu também. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa. Olha, Cláudio! Eita, meu retrô! Arrepia, DJ Edielson! Manda ver! Um, dois, três! Há momentos no tempo em que paro e penso. Mais tempo a perder com você. Nossa amiga Lívia aqui com a gente. E as meninas sem freio já na área. Curtindo o retorno mais uma vez. Obrigado, Lívia. O que se puder fazer, aproveitar os bons. Olha meu parceiro Fábio da Pedreira. Tá com a gente. O Farofa tá na área. Aí, importante, tem um Farofa aqui do lado também, do lado do nosso parceiro Cumprir. Deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Só quem é do Pai Sandu que tá feliz da vida aí, hein? Afinal de contas, foi 3-1 em cima do Leão. Quem é do Paysandu aí? E bora! Agora! O Jário, o Joãozinho e o Eco aqui com a gente, curtindo o retrô também. Edielson. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo. Edilson. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todos jogam a vida para resolver. E o Bora Bolero! Aproveitar tempos, que há tempos incertos, torna tudo concreto. O que se puder fazer, aproveitar os momentos. Príncipe Negro Retrô. Bora dançar, minha legião. Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama. Meu parceiro Galetinho, aqui com a gente, a primeira dama também. A nossa galera, sempre do lado. Obrigado, Galetinho! Me ama, me ama. Pedi até me engana. Se rosque em meus braços, me mata de amor. Príncipe Negro. Também o Leison e a sua esposa Brenda aqui com a gente. A mais nova mamãe do retrô. Sozinho e no meu caminho. A mulher do CD tá na área. E aí? Você me faz tão bem o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar, viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosque em meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama, finge até me engana. Estou vivendo intensamente, ultimamente, cada segundo da minha vida. É o Edilson gosta. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. Ai, eu estou amando. Edilson. Olha o retrô! De que adianta ter um coração e não viver toda emoção? Quero dormir, quero acordar, quero viver só pra te amar. Só quem tá apaixonado, só quem é sincero. Meu parceiro réu, ali por trás só passando pano. Alô réu, meu irmão! Sexta-feira tem Príncipe Pop Show lá no Botequim, todo mundo convidado, hein? Estou vivendo intensamente, ultimamente. E o furacão sonoro vai dar também no nosso ladinho. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou ensinando. Eu estou. Meu parceiro Raimundinho, tá aqui com a gente. Alô, Raimundinho! Eu estou amando. A onda agora é retro. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o rei do cachorro que está aqui com a gente. Também podia marcar outra hora pra poder se enterrar, mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também. E a nossa amiga Soraya e os amantes da saudade aqui com a gente. Aí em sua casa. Olha aí, ó. É Soraya! Bora, Pop Regi! Cadê o Giovanni? Eu também não fui me divertir no velório, mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Chega aí, Hugão! Preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Agradecer o carinho também nosso amigo DJ Marcos aqui com a gente, grande Marcos, considerado pelos irmãos Edilson e Edielson aqui curtindo o retorno. Obrigado, Marcos. Um abraço dos irmãos Edilson e Edielson. Cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, senti. Meu amigo Dezinho, o rei do espiriguitinho aqui com a gente. Eu sofri. Bora, amarelo, vai pra cima. Os meus carinhos. Por isso vim pedir perdão, fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. Vale meu retrô! Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais. Bora sem freio. Fica sem você. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Olha só, gente, sábado vamos estar lá no Bolibol do Guamá, hein? A gente tem ingresso, você pode vir agora aqui com o nosso parceiro Gão e pegar o seu ingresso. Sábado, retrô lá no Guamá, lá no Bolibol. Príncipe Negro. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei. Meu parceiro Macaco tá na área, grande o Macaco. Vai curtindo o retrô, valeu Macaco. Eu sofri sem ter os teus carinhos. Por isso vim pedir perdão, fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Edielson, nunca mais fica sem você. Edielson, nunca mais. Edielson, nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. É Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Galera, cai matando no salão. Que a gente era jovem demais. A gente brigou. Nossa amiga Lene, aqui com a gente. A Lene e as princesas na área. Alô, Simone! Mas não te esqueci. Sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você pensar. O som que faz você. É a hora que o Claudio dá valor, né, Claudio? Uma paixão de quem é de eu. Sou Edilson. Vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Príncipe Negro. De quem é de eu. Sou Edilson. Vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Quero mais a emoção, a flor da paz. uma canção que fala de amor e paixão. E assim? Sem perceber no coração os quatro. Meu parceiro Pingote está na área. Viaja aí, Pingote! Eu escutei uma canção que fala de amor e paixão. Som do retrô. Sem perceber no coração os quatro. A canção que tocava lembrava nós dois. Olha o Jalson recebendo com a gente nosso amigo Miguel lá de Jacará, avisando pra galera, 17 de novembro, domingão, vamos estar no Cílio de Jacará, vai ser um festão e o povo tá convidado. Alô, Miguel, fica à vontade, meu irmão. Vai! Tudo que pensei pra nós. E o empresário César e o Fábio aqui com a gente curtindo o retrô, obrigado. DJ Ellison, toca aí. Meu amigo Beto do Carro Som, com a gente, amigão do Edilson, EGL, Sonado, olha aí. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão, o nosso amor. DJ Ellison, toca aí, que eu quero ouvir nossa canção de amor. Amigo Cielo, Paraíba com a gente. Alô, Cielo. Dá-lhe de Elson. Pra que dizer que já não me quer? Você entende o que é? Que és o meu homem, eu sou sua mulher. Ai, ai. Eu passei que amo outro rapaz. Não me satisfaz. Eu sei que sou capaz. Esse é o retrô. Eu sei que eu errei. Agora é tarde pra voltar atrás. Nossa amiga Val considerada. É verdade, olha que comanda os abordos em Belém. Está junto com a gente no Retrô a Bordo, dia 27 de outubro. Obrigado, Val, cheia à vontade. Tá no Retrô, tá no apoio. Minha mão e vamos conversar. O abordo mais esperado do momento. Chegando aí, 27 de outubro, o nosso príncipe completo na Balsa Amazonas 2. Aguardem! Minha amiga delegada com a gente, a princesinha Paola, um beijo. Você balançar, você se soltar, com o som que mexe com seu coração. Com quem? Com DJ Edilson. E ele? DJ Edilson, o som da galera ditando o povo. É príncipe negro, melhor. Luizinha Charmosinha, olha esse casal com a gente do Retrô também. Tá valendo, não? Ô, oh, Luizinho. Vem ajustar o som da galera, melhor som não há. Quem... Amigo, hoje da noite com a gente na companhia da Alexia, do meu grande amigo Cláudio do Quintal. Estou aqui! O som, o som. Príncipe Negro, melhor som. Príncipe Negro Retrô. A onda agora é Retrô. Da viagem, vai. Eu me jogava aos teus pés. Se joga. E as duras loucas de amor. Meu amigo Leandro, a nossa mega super pânico ali, Edilson. E a primeira dama do lado fazendo onda, curtindo o retrô. Alô, Leia! Aos teus pés, fazia juras loucas de amor. Eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou. Mas agora, infelizmente, meu amor é tarde. Pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora entendo. coração não sente mais. Agora a onda é retrô. Quero viver a vida como sempre quis. Achar minha amiga Simone com a gente. As nossas princesas do Guamá já por aqui. Alô Simone, cadê a Andresa, hein? Ai. Minha amiga Kimberly com a gente no Retrô. Um beijo, hein? Olha a Daisy Fugitiva na área. A Lene, a princesa do Retrô por ali também. Sempre no apoio. Minha princesa Mônica, um beijo. Olha minha miúda. Eu delirava de prazer. Todas as vezes que você... Beijo, Cássio Paladão. Abraço, Cássio. Me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de amor. Que eu delirava de prazer. Raimundinho do Juru nas Lágrimas. Mas agora infelizmente meu amor é tarde, pois meu coração não sente mais saudade. Obrigado, Najula. Olha as meninas sem freio aí, Gels. Pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora infelizmente... Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas não vai te humilhar. Poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós tão longe, sempre acordar. Nós tão longe, por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites. Bora, meu parceiro Maxê! E a primeira dama Kelly do lado arrebentando também. Poder te tocar sem sonho, meu sonho, é realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Breu e o Bação, o Sargento Charles com a gente, nosso amigo Junho do Detran, aqui no Retro. Tamo junto, hein? Nós estamos, por ti eu vou aos limites, te conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, mundo real, paixão de um mortal. Bora, Maria! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas louco. Esse som a galera viaja, né? Que já existiu. Quem sabe solta a voz. Quem sabe prepara o gogó. Quem meteu três no leão aí vai cantar agora. Cadê a torcida do Paysandu? Você me... Mais alto, mais alto, mais alto. Pro meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vai amar. Aí você vai saber. Perdeu o Playboy! Perdeu um grande amor. Bota pra dançar! Bota pra dançar! Príncipe Negro. Te abraçar. você não quer, não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual quando eu te conheci. Um abraço macaco com a gente na área, tá no retrô, sempre. Me traiu, assim. O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Obrigado, Soraya, os amantes da saudade com a gente. Inclusive, toda quinta-feira tem o ensaio dos amantes aqui no Bolero. E na próxima quinta, DJ Edilson de volta aqui. Tamo junto. E assim? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar nada é igual quando eu te conheci. Príncipe Negro. O meu jeito de amar. Obrigado, parceiro DJ Cosminho, no apoio do Retro. Um abraço forte, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Parabéns aí pela participação. Valeu! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim, não vai. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de mar. Fugão. Algão, Algão, yeah. Aventura. Negro Retro. Obrigado, minha amiga Jaque Marajó com a gente. Os amigos curtindo o Retro no Bolero também. Esteja à vontade, só valeu, hein? Sabes bem que não puedes olvidar-me, muito menos engañar-me. Meu amigo Galetinho da Rádio Gabanalho com a gente. E a segurança, só na moral. Ser tan grande. Te voy a ser sincero y confieso, no te miento, te extraño. Próxima sexta-feira tem o Som do Príncipe, Furacão Sonoro e a banda Pop Show, gente, sexta-feira, lá no Botequim, na Sexta dos Roveiros, Sexta Retrô, Sexta do Cílio. É um grande encontro, hein? Próximo sábado é Príncipe Furacão Sonoro do Body Boy no Guamá, sábado que vem! Próximo domingo é o Bingão do Cílio, Príncipe Negro, Fruto Sensual, Vanderlei Andrade, lá no Porto de Marés. Começa 4 da tarde. Cartelas grátis pra vocês, hein? DJ Eduardo. Domingo, começa 4 da tarde. Vamos até às 4 da manhã no Porto de Marés, domingo que vem. Cine de Belém. E na próxima segunda-feira, gente, é Florentina no Jurunas. Segunda-feira que vem, Florentina. Mulher não paga a noite toda. Vamos junto. Retro! All every night buttons have been struck between the seven bulls and the bells. Nosso amigo Rômulo e o Renato da Pedreira aqui com a gente, curtindo o Retro! Bora, farofa! Most of the most of the I'm only taking calls. Ricardinho Ostenda na... Bora, garoto! But all I can do is hand it to you and the latest trick. Well, now my door was standing open. Security was laid back and laughed. It was only my heart that got it broken. DJ Cumprido, aqui com a gente, um abraço pra você, Cumprido. Um abraço dos irmãos Edilson de Elson, obrigado, meu irmão. Ele e o Farofa curtindo o Retro. É, o Cumprido na área. O homem que descasca o abacaxi tá na... Emoção, vibração, tudo isso é príncipe, é retrô, é saudade, é festa. Eu falei festa, Legião. A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes no meu radio, são quatro ciclos no escuro. Galera fica na onda, né? Céu. Vai! Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. Quem sabe canta, quem sabe canta. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Sendo verde, de se entender. Égua da viagem, né? Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer. Te liga na letra dessa música aí, ó. Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Edilson, bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. A nossa amiga Alexia e o Cláudio do Quintal com a gente. Pra você, sequência aí, ó. O amor se fez. É de dar maior valor. Claro, eu sou. Ai, aquela que soma agora, Deus. Nosso amor lacerando nossos corações. Aluga som, traz cervejinha pro John. Esse pop head do Guamá com a gente rapidinho. John tá com sede, bora. Não vamos apagar a chama da paixão. Parceiro Tubarão, grande mecânico em Belém do Pará. Amigão de Deus, Fede Elson, um abraço, Tubarão. Grande o encanto, não imagino amor porque brigamos tanto. Bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor. Não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um... Viaja, viaja aí! Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor, que não vai mais... Meu amigo Beto, o homem do carro som tá com a gente. Foi tão ruim, alô Beto! Cara que tá rodando lá pro voleibol do Guamá. Sábado tem retorno do voleibol. Me diz amor que não vai mais terminar. Ah, você quando não tinhas nada. Foi a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Um abraço especial pro Ursa, aqui com a gente. O rei do marisco lá na pedreira. Tá curtindo o retrô, obrigado. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Por que você fez assim? Me enganou e só fez me iludir. Foi uma noite de amor que me entreguei a você. Agora você não liga pra mim, me faz não me entender. Que eu te quero e me apaixonei sem saber. Você quebrou, fez chorar meu coração. E eu não posso viver mais assim, a pensar em você me fazendo sofrer. Isso é considerado. Queria te conquistar. Eu só queria te amar. Com seu olhar sedutor, foi você quem me encantou. Agora você não liga pra mim, me faz não me entender. Que eu te quero e me apaixonei sem saber. Você que chora meu coração. E eu não posso viver mais assim, a pensar em você me fazendo sofrer. Vou conseguir encontrar outro amor e sei eu vou te o coração. Você quebrou, fez chorar meu coração. Alô, orelha! E eu não posso viver mais assim, a pensar. Meu amigo Cristiano aqui com a gente, lá no comércio. Sofrer. Tá na Areça Velha Guarda. Olha aí, índio. Salve, Cristiano! Estilo retrô, hein? Domingo tem Príncipe no Porto de Marais. Príncipe Negro, Fundo Sensual, Vanderlei Andrade, todo mundo convidado! Quero ver agora! No caque, no caqueado, vai! Sábado tem bole bole. A gente tem ingresso pra sábado aqui, ó. O Cláudio do Quintal e Alexia. E a nossa galera do Cláudio Sansushi já estão aqui no Príncipe Negro Retrô. Olha o Fábio da Pedreira, meu irmão. Alô, Kelly, vai pro meio do salão. Olá lá, olá lá, olá lá. Dia 1º de dezembro acontece o meu aniversário e todo mundo convidado, hein? Grave bem essa data aí, ó. Já tem a data e já tem o local. Dia 1º de dezembro, o aniversário do Edielson. É um domingão lá no Casota. Fruto sensual já tá confirmado. Mais 10 centavos, Edielson. Quem se garante vai. Cacha de la tu madre que te dejen a bailar y si no te deja ir, dale un palo, que ya cae. Dale un palo, que ya cae. Un palito, que ya cae. Dale un palo, que ya cae. Un palito, que ya cae. Dale un palo, que ya cae. Un palito, que ya cae. Esquentando a costela. Hoje ele vai contigo, rebelde. Já te dije a tu madre que te deje a la vela y si no te deja ir, dale un palo. Dale un palo, que se muera. Dale un palo, que se muera. Un palito, que se muera. Dale un palo, que se muera. Un palito, que se muera. Dale un palo, que se muera. Un palito, que se muera. Um abraço, galera do Bar do Valdo, com a gente, patroa Pita. Ele é curtido o retrô também, só valeu. Ainda tem mais, rebelde. Bora. Segura, segura, segura. Alô, garçom Wagner. Vamos chegar na mesa do meu parceiro Valdinho, lá do Siqueirão, tá aqui com a gente. Chega comigo que o cara tá com sede, rapaz. Cadê o Valdinho, hein? Religión cambiaron la religión a to tiro pa. ¡Vamos, Valdir! A to tiro pa. Vida mía. A to tiro pa. Vida mía. A to tiro pa. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show do Príncipe Negro Retrô.